anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar da primeira corrida do Chase, a abertura do Chase 2015, né? A etapa aí dos Eliminators que vem à frente aí, né? Então, vamos falar o que aconteceu lá em Chicago Land lá, né? Bastante coisa aconteceu com os Cup Drive, né? Perdão, com os Contenders ao Chase aí, né? Os Chasers. Então, nessa fase Challenger aí, já temos o primeiro vencedor, né, que foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin, que no começo da corrida, muitos já falaram que o Denny Hamlin, um já falou, já sabia, Denny Hamlin não engana ninguém, vai ser mais um ano que ele cara tá fora, já colocaram ele fora do Chase aí, igual já colocaram também o Kevin Harvick. Então, o pessoal tá muito precipitado aí nas questões aí, às vezes fazendo comentários que não cabe ao momento, então não sabe esperar. Denny Hamlin venceu a corrida, né? Rodou logo na primeira volta, ali na volta número 3, acabou rodando, né? Forçou uma ultrapassagem em cima do Angel Mendiga, acabou rodando, se tocaram, não bateu, apenas rodou, ficou algumas voltas atrás, foi recuperando aos poucos e no final da corrida foi o vencedor da corrida, foi acabou se estragando o vencedor aí. Então, parabéns ao Denny Hamlin, parabéns ao time 11 aí, ao Peladier Gibbs aí, onde conseguiu mais uma vitória aí para a carreira do Denny Hamlin aí, né, chegando à sua vitória de número 26, o Denny Hamlin. Meus destaques rapidinho aqui, né, o Kyle Larson e o Eric Mirola foram os dois pilotos que não são contenders do Chase, e eles acabaram terminando aí em décimo colocado o Mirola e sétimo o Larson, né? Mais uma vez aí vimos um pequeno domínio da Roush, né? Perdão, da Joe Gibbs, né? Um pequeno e leve domínio aí da Joe Gibbs aí. Então, parabéns a Gibbs, que continua forte assim como fez nas últimas corridas aí, né? O Kyle Edwards foi o segundo colocado, né? O terceiro, Kurt Busch, que outro cara que andou super bem aí. Mas antes eu quero chamar meu amigo Hélio Lima e os seus destaques. Ser rápido, né? Ser conciso, né? Denny Hamlin, até brinquei no trecho que ele ganhou feio, né? Mas ganhou. Assim, ele e o Kyle Edwards chegaram a estar atrás, né? Com volta de desvantagem, conseguiram se recuperar, né? O running foi perfeito no final, né? Foi muito eficiente, né? Também eu um pouco coloco essa vitória numa grande contribuição do seu Jeff Gordon, né? Que voltou a largar como tradicionalmente ele larga, né? Foi um desastre aquela largada dele, né? Dialogando que eu achei que no final ele poderia surpreender, terminou em sexto lugar, ficou muito para trás. E para mim, eu acho que no final da prova, a grande decepção ficou por conta do Kyle Busch, né? Que ele tinha entrado nos pits, muita gente apostando nele, sendo a terceira fila, mas acabou se perdendo. Na penúltima volta, ele quase chegou a raspar no muro, quase, que ele acaba perdendo mais posições. Mas, de certa maneira, ele já abriu uma boa vantagem para o 12º colocado, 21 pontos. Mas a grande coisa que eu quero destacar aqui, Leonardo, foi a última bandeira amarela que a NASCAR deu. Na minha opinião, em outras situações, a NASCAR não daria aquela bandeira amarela. Eu acho que um dos grandes problemas desse case que eu vejo é se a NASCAR não usar sempre o mesmo critério, né? Não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a NASCAR tem que sempre usar o mesmo critério, independente da situação. Se tiver um detrito lá fora da reta oposta lá, e ela não der bandeira amarela, faltando 3 voltas pro final, e ela não der amarela, quiser terminar a corrida logo, beleza, mas tiver faltando 9 voltas e tá aquele detrito lá, que nem aconteceu, né, que eles deram aquela amarela lá. Enfim, eu acho que o Kurt Busch foi prejudicado. Na minha opinião, a NASCAR tirou a vitória dele, ele merecia vencer a corrida, né? E finalizando a minha parte, eu quero dar o destaque para o próprio Jeff Gordon, né, Léo? Você vai falar do Kevin Harvick, do Jimmy Johnson, das conclusões mais para frente, né? Mas o Gordon, que muita gente teve uma fase classificatória, né? Uma temporada regular muito aquém do que se esperava da última temporada dele, ele foi muito bem durante o dia, mas relargou muito mal e terminou em 14º, mas só o desempenho que ele teve ali já anima os seus fãs. Leonardo Guina? Verdade, olha, o Jeff Gordon realmente parece que nasceu de novo aí, Jeff Gordon, nos impressionou no final, mas trocando os miúdos aí, Leão, no final nenhum carro da Hendrick terminou dentro do top 10. Jimmy Johnson, 11º, Denny Hamlin, 12º, e o Jeff Gordon, 14º, né? Os três aí pilotos que estão no Chase e nenhum terminou dentro do top 10, né? Então. No final, aquela loucura toda aí expressou o resultado. Para mim, um pouco não muito verdadeiro, né? Porque o Jeff Gordon andou super bem. O Jeff Gordon, se tivesse. Claro que o Si nunca entra na pista, né? Mas se o Jeff Gordon tivesse trocado os pneus, o Jeff Gordon com certeza estaria ou teria levado o carro 24 para o Victory Lane, né? O Jimmy Johnson que acabou aí a tarde toda aí. Teve alguns probleminhas tal, mas não teve nada muito sério aí. Terminou em 11º. E o Denham Jr. que ficou na dele. Denham Jr. começou na dele, terminou na dele a corrida. Realmente eu acho que o Denham Jr. deve estar já pensando no casamento aí, que ele ficou meio aos ventos aí, né? Ele já anunciou o casamento aí pro talvez o ano que vem. Então, ele talvez já está pensando no casamento e ficou meio voando na corrida aí para terminar as últimas voltas da corrida. Né? Leonardo, Oi, Elião. só reforçando o seu comentário aí, o resultado, de certa maneira, foi mentiroso, porque alguns dos melhores pilotos da prova terminaram fora do top 5. Não só o Kyle Busch, que teve o melhor pontuação, né, melhor nível de Waiting. pilotagem, né, terminou em nono. O próprio Martin Truex, que voltou a fazer uma grande corrida, terminou em 13º, Gordon em 14º. É um ponto bastante interessante, né, para ver como que o desempenho durante o dia acabou não significando um bom resultado. Verdade. Olha, E só. outra coisa, e outro cara que eu quero que você fale na sua parte é o Ryan Newman, que quietinho, quietinho, quietinho. Então, esse seria aí, com certeza é um dos meus assuntos aí. O Ryan Newman aí conseguiu o seu top 5 aí, parabéns ao Ryan Newman, né? Teve uma corrida em quarto colocado. Eu creio que eu não sei, Leão. Eu creio que o Ryan Newman aí deve ter guardado o melhor da festa para o final, né? Então, quem sabe o Ryan Newman consiga levar esse carro de novo para Homestead aí, fazendo corridas tranquilas, corridas onde que é administrável, né? Não precisa esquentar muito a cabeça aí não. Então, quem sabe o não sei, ele viu, Leão? Quem sabe o Ryan Newman consiga fazer corrida administrável aí para o final do campeonato, está tudo bem aí, pelo menos avançar para as próximas fases aí. Leão, outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é o Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick teve um problema de pneu, o Jimmy Johnson acabou encostando nele aí, né? E o Kevin Harvick foi o contender mais com pior, vamos dizer assim, com a pior posição aqui, né? Foi o 42º colocado, o Kevin Harvick, né? Ele que largou na pole. Então, o Kevin Harvick aí é ele que vai ser o cara que vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Falando em prejuízo, Léo, como você vê o momento aí do Kevin Harvick? Então, Leonardo, eu acho que de certa maneira, a grande história, né, do dia foi primeiramente, as relargadas, né, todo aquele zoom, zoom, zoom, aquela polêmica lá. NASCAR, disque de ouro, né, porque a NASCAR é muito, como você, eu já falava, né, que a NASCAR é muito safada em certas situações, parece juiz do Campeonato Carioca, né, enfim, muito dúbia, dizendo que estava de ouro nas relargadas. Aquilo acabou criando uma grande tensão. Naquela relargada lá, largada tipo comum, né, durante a prova lá, o Logano empurrou o Johnson colocou por dentro, e aí, e logo naquele declive ali, quando ele sai da linha interna, né, do acostamento e volta para a pista, ele acabou encostando no Kevin Harvick. Uma situação que eu achei um pouco parecida com o que rolou com o Jeff Gordon e com o Brad Keselowski. Poderia pensar, mas o Jimmy Johnson poderia ter tirado um pouco o pé ali, poderia ter ficado ali, já que era relargada no meio da prova. Eu acho que o Jimmy Johnson fez uma manobra normal, só que o Kevin Harvick deu o azar. E as consequências disso para o campeonato foram terríveis, né? Eu não tenho aqui na minha mão, a gente você tem ou possa procurar aí a média de pontos que se classifica, mas eu imagino que agora ele vai precisar de dois top fives para passar por pontos ou então e correr pela vitória nas próximas semanas, né? Desesperadamente. A atitude dele de encontrar o Jimmy Johnson lá fora depois, o vídeo que circulou nas redes sociais, que ele encontrou o Jimmy Johnson fora da pista lá, foi lá, o Jimmy Johnson esperando ele para conversar, ele chegou dando um soco no peito do Harvick, chegou dando um soco no peito do Jimmy Johnson, e aí o pessoal segurou ele, aí quando seguraram o Harvick aí, que ele ficou brabo, né? Esses caras, você entende muito bem, né, Léo? Esses caras que, quando vai brigar, só ameaça ir para cima depois que seguram ele, né? Bem a atitude de Kevin Harvick. Eu imagino que lá, isso também foi algo que o Harvick já esteja fazendo para espécie de marcar terreno, né, Léo? Nas fases seguidas do Chase, para ninguém mexer com ele. Enfim, Jimmy Johnson não é lá um cara que. É um cara que às vezes se envolve em confusões, mas ele não é um cara de perder a cabeça e sair brigando, né? Não sei, eu também vi aquilo ali como uma maneira de desestabilizar um potencial adversário mais à frente, mas ele vai ter que se recuperar. E condições para isso ele tem. Eu não sei os números dele nas próximas provas, mas eu acredito que ele vai ter que se superar para vencer. Mas tem condições para isso. Leonardo? Ô, Elião, só para finalizar do Kevin Harvick aqui, eu creio que, dando palpite futuro das duas próximas coisas aí, em New Hampshire, nesse ano, o Kevin Harvick foi o terceiro. E fechando o topitinho aí, né, o nosso amigo Kevin Harvick foi o segundo colocado. Lá em Dover, que é a última etapa, né, do setup. Isso mesmo. Ele foi o terceiro em New Hampshire, que é a corrida final de semana. Depois ele foi o segundo colocado lá em Dover. Então é por aí, Elião, não podemos fazer uma base aí de como será o Kevin Harvick nessas últimas corridas. Eu penso que está na hora de parar, né? Está na hora dele curtir a filha dele, curtir tudo aí, o momento dele aí. É o Kevin Harvick. Então, vamos ver o que o Kevin Harvick fará nas próximas corridas aí. Eu estou confiante com o Kevin Harvick aí, né, para conseguir avançar no Chase aí, né? É Tivemos uma também. discussão maior, Léo, mas eu acho que a NASCAR precisava de um campeão como o Kevin Harvick, né, que tem a personalidade forte, explosivo. Não estou falando de um cara coerente, né, mas com um cara que apareça, porque o Jimmy Johnson, de certa maneira, é um dos maiores da história, mas ele é muito roubando a expressão do meu amigo Wellington de Souza, né, que a gente sempre está com a gente no Twitter aí, torcedor da Penske. O Jimmy Johnson é muito pão com ovo, né? Dele, meio Verdade, meu politicamente amigo. correto, né, Léo? Precisamos de caras como. A NASCAR precisa de caras como Kevin Harvick, como o próprio Kyle Busch, até o próprio Denny Hamlin, que muitas vezes é mal interpretado, se porta mal, tem meio azar, em vezes, mas precisa de caras como Keselowski, não caras como o próprio Jimmy Johnson, que é muito na dele, muito calmo. A NASCAR precisa disso e ela vende o seu entretenimento para ter esses caras. Verdade, Leão. Bom, Leão, o primeiro incidente dos contenders foi o primeiro foi o Denny Hamlin, né? Depois foi o Cal Edwards aí, que também, né, foi punido, levou 125, 125. Acabou levando uma volta de punição aí, o Cal Edwards, né, se complicando um pouco mais para a corrida aí. Vamos ver como foi. E falar aqui do top team, Leão, vou passar os números aqui, tá? Manda ver. Tempo da corrida 2 horas 51, não teve qualify, como já expliquei, né? Assinatura aí 2 de 8, mais vitória 9,9 e 17 tocas de liderança, né? O Daniel Soares, perdão, Daniel Soares não, o Ano que N, vem, Léo. ano que Calma, Léo. vem, Calma, ele tá chegando, Léo. É que eu fui ler os stand points aqui, eu não mudei a página. Eu não coloquei da Sprint Cup. Eu vou mudar, né, daqui a pouco. O Danny Hamlin venceu a corrida, Kyle Ano que Edwards vem foi fala. terceiro, Kurt Busch quarto, perdão, terceiro, o Ryan Newman quarto, Matt Kenseth o quinto colocado, Joey Logano o sexto, Larson o sétimo, Keselowski, Kyle Busch e Danny Hamlin, perdão, Eric Mirola o décimo, né, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt Jr., Mike Truex Jr., Jeff Gordon, Dave Reagan, o décimo quinto colocado, né, o top 15, e Jay McMurray, o Paul Manor, Rickson Hall Jr., Clint Bowyer e Casey Mears. Esses são os 20 primeiros aí. Meu amigo Edu Lima, o que você tem a falar aí dessa emocionante corrida que foi a corrida lá em Chicagoland? Um começo bem tranquilo, mas um final de corrida bem melhor. Então, Leonardo, foi esse lance que eu te falei, né? Para mim, o Kyle Busch parecia, para todo mundo parecia seu carro ser batido, né? Só que na parte final, o Kurt Busch e o nosso amigo Jeff Gordon surgiram como a Chevrolet, né? A gente tava até conversando, né, Léo, que faz tempo que não ganhava, né? Apareceu muito bem naquela parte final. E a NASCAR, de certa maneira, para mim, decidiu a parada com aquela bandeira amarela lá, que em outras situações, você já viu, né? Quem está ouvindo, a gente já viu situações que, situação até pior que aquela lá, que a NASCAR não deu bandeira amarela. Mas, enfim, É, Léo, isso meio aí é que uma. Essa embaralhou as cartas, desculpa né? aí, Léo. Deixa eu fazer uma Essa. pergunta para você, ó, pena, Ô, Léo, o Guilherme não só completar, está Léo. aqui. Só completar. Ó. Essa conversa aí sobre o discernimento correto aí, a coerência da NASCAR aí em relação às bandeiras amarelas. Isso aí é uma discussão para um bom tempo, para encher umas. Pra dar um podcast de 40 minutos. De 40 horas aí, só para falar desse assunto. Vai lá, Léo, pode perguntar. E com o Pedro Mugatti, né? Sim, com o Pedro Mungart, ele gosta. É, então, e com o Pedro Mugatti na conversa. Enfim. A Penske, Léo. Pena o Guilherme não tá aqui, né? Ele que tava reclamando depois da corrida do desempenho do carro lá. O que que você achou, Léo? E também na sequência o Brad Keselowski. Eu vi ele numa atitude um pouco diferente ali, mais consistente ali, um pouco mais conservador, e terminou bem a prova. O que que você tem a dizer? Se foi a grande, se foi uma espécie de decepção, se esperava ver os carros da Penske dominando a prova. O que que você achou, Léo? Não foi decepção nenhuma, porque a Joe Gibbs dominou, né? Joe Gibbs dominou aí a corrida aí. Joe Gibbs fez os quatro carros dentro do top 10, venceu. Os números da Joe Gibbs aqui. Joe Gibbs dominou a corrida. Os quatro carros dentro do top 10, correto, né? Três dos quatro carros no top 10, três carros dentro do top 5, certo? E um vencedor aí, o Danny Hamlin vencedor. Ou seja, o Joe Gibbs dominou a corrida, não deu chance para ninguém aí, né? O Stewart Haas com o Kurt Busch, nós sabemos que é um carro muito rápido. A grande surpresa aí realmente foi o Ryan Newman, que apareceu no meio de todo mundo aí, né? No meio desse pagode todo aí, o Ryan Newman. Talvez ali no lugar do Ryan Newman tivéssemos um Jimmy Johnson, né, um Jeff Gordon, mas foi o Martin Truex Jr. ali que teve nesse, perdão, teve nesse peloto aí, né? Então, parabéns aí ao Lima aí pelo seu top 5 aí, né? Ele que merece o destaque aí, né, Léo? Infelizmente, ele merece o destaque, mas a Penske tá andando mal? Não, não tá andando mal, tá andando super bem, mas é que no momento agora temos um momento não tão legal da Penske aí nas últimas voltas ali, né? O final de corrida também, que virou até uma loteria, né, Léo? Vários pilotos que trocou pneu, alguns que não trocaram, ficaram atrapalhando no meio. Então acaba virou até um final aí, foi meio que loteria aí. Todo mundo tentando se melhor, todo mundo tentando se melhor posicionar para o final da corrida. É, Léo? Então, Leonardo, é isso mesmo. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, né? Esse incidente do Harper que todo mundo comentou aí pós a prova. A Kyle Busch, eu acho que tipo, dá para ver que esse chase promete muito, né? O final totalmente inesperado. Aí vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa, né? Alguns pilotos já sofrendo com desnível de equipamento, né? O próprio Bominar, o próprio Jamie McMurray, né? Ficando um pouco para trás no desempenho, né, Léo? Será que eles não terminaram tão mal assim, né? No 16º ou 17º, mas dá para ver que eles têm um grande déficit em relação aos principais carros na categoria. De resto, Leonardo, o Thiago Santa Rosa, uma pena também ele não estar aqui hoje, era para ele estar. Corrida bastante boa e mostrando que corrida boa mesmo é aquela que acontece sem tantas bandeiras amarelas. Não foi, pelo menos no início, metade da prova, a gente não teve tantas paradas assim, né? Tanta interrupção, né? Foi bastante interessante ver o instinto, estratégia diferente, né? Horas tivemos 13 pilotos na volta do líder, mas mesmo assim a prova estava boa, estava competitiva. Outro ponto que eu quero saber de você, Léo, é para esses pilotos que não têm um equipamento tão bom, qual é a chave para eles? Aproveitar as oportunidades, não abandonar, para conseguir sobreviver nesse chase nas próximas etapas. Olha, uma chave realmente é sobreviver, pelo menos a New Hampshire, né? New Hampshire sobreviver, que apesar de tudo, tudo mesmo, todos têm uma chance, duas chances ainda, se já garantir para a próxima fase, né? Que é vencer. Venceu, tá na próxima fase, independente do que aconteceu em Chicago, independente do que vai acontecer em Dover. É, essa é a grande chance, a carta na manga, vamos dizer assim, que eles têm. Tanto é que, para mim, o Kevin Harvick não tá morto. O Kevin Harvick tem chance igual todo mundo aí. Ele tá apenas 43 pontos atrás aí do 43 pontos atrás do Décimo segundo. líder, né, que hoje é o Matt Kenseth, ele que assume a liderança. Mas assim, tudo pode acontecer, é só vencer uma corrida aí que não é difícil. Leão. O ponto que mais uma vez, como em outras oportunidades dessa temporada, na lista que eu tenho aqui, todos os carros terminaram a última volta correndo, né, na pista. Isso significa o quê? Se você tiver um acidente que danifique muito o carro, você perca muitas voltas, o resultado seu será ali depois do 28º, 39º lugar. Isso na NASCAR é uma coisa fatal para muitos campeonatos. O próprio Larson, outros pilotos aí, nós acabamos vendo eles se darem muito mal por causa disso, esse tipo de problema. Em parte pela Sprint Cup, antes da gente ir pro Chase Grid, né, para classificação, né, essa foi uma corrida muito boa. Alguns pilotos como o Kyle Busch, o Jeff Gordon e o próprio Martin Truex mereciam uma sorte melhor. O vencedor moral da prova para mim foi o Kurt Busch, que em tese, para mim, foi o cara que mereceu vencer. Foi isso, Leonardo. É isso mesmo, melhor. Bem falado aí, Leon, seus comentários aí, né, sobre o que pode acontecer. É que eu falei, Leon. Tudo pode acontecer, todo mundo tem uma chance aí, o jogo pode virar a qualquer momento aí, né, Leon? O jogo tá aí a ser virado aí, né? Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas aí. Perdão, na próxima corrida, porque nas próximas já até acabou essa fase aí. O Chase Grid aí, no Chase Grid do campeonato, não tem nem muito que passar, né? Mas os últimos aí, se caso acontecesse o corte hoje, né, Jamie McMurray, Paul Manning, Clint Bauer e Kevin Harvick estariam indo para casa aí, né, por falta de pontos. Meu amigo Elião, você tem mais algum comentário aí da Sprint Cup? Não, Sprint Cup, vamos esperar o Laudon, né? E ver o que vai acontecer e também como o Harvick vai se portar. Se a gente vai ter mais capítulos desse lance dele com o Jimmy Johnson. Lembrando que Laudon é uma pista onde há muito contato, né, Léo? Vai saber se o Kevin Harvick vai pro tudo ou nada, né? E ainda dá um payback no Jimmy Johnson, né? O Harvick é um cara que a gente conhece muito bem, sabe que o pavio dele é curto. E como eu falei, ele, para mim também, não era só a raiva dele na cabeça dele ter sido prejudicado, porque foi um lance normal de prova, né? A NASCAR é um esporte de contato, né, Léo? Para mim, eu acho que ele jogou psicológico para frente, né? Lá para as próximas provas, o segundo e terceiro round, porque o Jimmy Johnson a gente conhece, sabe que não é um cara que gosta desse jogo de combate, né? De ter um inimigo na pista, né? Leonardo? Elião, mais algum Leonardo, comentário, tá Elião? com o áudio mudo? Oi. Não. Elião, mais algum comentário, Elião? Só isso mesmo, Léo. Queria que você desse teus palpites, né? Falar sobre a prova da Arca que foi realizada no domingo, né? Sei daí, né? O Anificar vencendo, né? Só para encerrar o. Ah, tá. É, para falar da Arca, Elião, vou deixar para falar no próximo bloco. No bloco da. No bloco Palpites e perguntas. das perguntas lá. Aí eu vou aproveitar aqui que eu já abri outro lixo, que eu vou até dar uma pincelada aqui. Vitória do Grand Heifer, ele que vence mais uma vitória esse ano aí, chegou segunda seguida, né? Parabéns aí, ele que nem da pole largou, acabou liderando os momentos finais da corrida, liderou as últimas 25 voltas, 25 voltas mais importantes da corrida e ficou com a vitória. Essa vitória aí realmente para ele, para o campeonato, é muito importante. É, agora ele já tem uma avenida aí de pontos do Ganhenfer para o segundo colocado. Então, esse aí, pessoal, foram aí a corrida aí da Arca lá, né, a feira Federated Car Carry Fall Classic 200 lá em Salem, né, foi a vitória do Ganhenfer pelo campeonato aí. Então, já tá mais do que garantido, começando a se garantir esse título de 2015 aí para eles aí. Vamos ver, né? O Christian foi o segundo, e o Kimo foi o sexto, foi o terceiro, o Tyler Dippel foi o quarto, o Chase Briscoe, o quinto, né? O Brian Keselowski, o sexto, o AJ Fylke, o sétimo, o Josh Williams foi o oitavo, o nove, Bob Lee Metos foi o nono, e fechando o top 10, o Frank Kimo com seu carro todo destruído. Né? Ele ainda conseguiu terminar bem a corrida aí. Meus Você amigos, viu o patrocinador do Brian Keselowski? Não, clica aí, eu mandei o link para você. vamos ver aqui. Brian Keselowski for President em 2016, né? Como todo mundo sabe, na próxima, ano que vem, é eleição nos Estados Unidos. O Brian, irmão do Brian Keselowski, eu acho que usando um pouco do bom humor. É, meu amigo, olha. Até procurar o esquema desse carro aí. Procura aí que teremos campanha aí. Fico aí. Elião, é isso mesmo, Elião. Isso aí, Vitória Léo. aí, né? Só para falar da briga ali no final da corrida, o Jimmy Johnson se encaminhou até o motorhome do Kevin Harvick, talvez para pedir desculpa, mas o Kevin Harvick não aceitou as desculpas e deu um soco no ombro direito do Jimmy Johnson, né? O Kevin Harvick. Então vamos esperar se vai rolar alguma Leonardo coisa. Guida. Oi. O Jimmy Johnson foi um pouco burro também. Você teve um contato com o Kevin Harvick no meio da prova, ele vai terminar em O último. cara Você te conhece jura que vai inteiramente pegar o Kevin você. Harvick? Você iria do trailer dele? De jeito Mesmo sendo amigo dele? nenhum. Não, de jeito nenhum. O time também procurou. Procurou e achou. Mas também o Jimmy Johnson é aquele cara que nós chamamos de good guy, né? É um cara bonzinho, um cara gente boa. Vamos ver o que acontece aí. Mas enfim, rolou um empurrãozinho de coisa de quinta série, um empurrãozinho ali, um soquinho no ombro e ficou por isso mesmo. Foi um socão, Léo. Foi um socão. E ficou assim mesmo. Elião, encerrando o bloco. Há mais alguma coisa, Elião? Só isso mesmo, Leonardo. Vamos para Laudon. Então vamos para Loudon ou New Hampshire, como vocês preferirem. Então vamos lá, pessoal. Voltamos então para o último bloco do podcast aí, para falar das nossas apostas para New Hampshire.